Teoria. Teoria. Teoria não ouvo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sim, é verdade, mas um Teoria não ouvo. Hoje é dia de Teoria não ouvo. Com a nossa bancada maravilhosa, eu, aquele idoso, né? Tem que me apresentar de vez em quando, eu esqueço. E a nossa bancada, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Igor Seco. Fala, meu povo. E Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo, tudo bem com vocês? É só alegria. Nesse momento tem alguém feliz dizendo, olha, outro Não Ovo na semana, que surpresa. É, mais uma grande surpresa aí. O Não Ovo anterior, que foi sobre Natal, né? A gente fez um temático aí, já que tava na véspera de Natal. Não, né? Ovo de ontem. Hoje é Natal. Então, hoje é Natal! Hoje é Natal, mas era véspera de Natal, a gente resolveu fazer um negócio. Quem não escutou o anterior, vale muito a pena escutar. Principalmente ali aos 20 minutos finais, ali onde o Luigi contou. Fez uma novela da Globo. Será que a galera que ouviu o podcast de ontem já deve estar pensando, puta, aconteceu mesmo, cara? Ah, com certeza. Tem gente que escutou aquela história que você tá contando, vendo acontecer ao vivo na frente dela. Durante comendo aquela sobra de Chester. E lembrando da noite anterior. Sobra de asinha de frango assado. Durante o Natal, o cara tava assistindo, você tava narrando a vida do cara. Mas essa é o segura-mãe natalino. Dependendo da localização da pessoa, o pai pode ter uma grelha, porque não tem espeto aqui em São Paulo, também. Por exemplo. Pode ser também, enfim. Hoje, como nós estamos no Natal, é claro que o Teoria Não Ovo não poderia fugir desse tema, então nosso tema será natalino. Opa! Eu falei ontem, no podcast anterior, de que pra gente não comentar muito sobre Papai Noel, porque isso poderia entrar num suposto Sim, Teoria Não Ovo. Rolou um spoiler. Né? E eu acho que esse é o momento perfeito pra gente falar um pouco do Bom Velhinho. Famigerado Bom Velhinho. É porque, ele tem uns apelidos, né? O Noel, tem, o Bom Velhinho, o Papai Noel. Tem dois apelidos. Tem alguns apelidos. Dois. Ah, o homem do saco. Cara, fala Papai Noel pra mim, a primeira coisa que me vem na cabeça é o Jô Soares de vestido de vermelho. Ah, é verdade. Cara, Jô Soares petista. O Bom Velhinho. O Jô Soares, ele tem a cara de velho meigo. Tem, né? Sabe, aquele velho tem, que... Tem, é um Papai Noel poliglota. Ele tá meio caduco, né? Meio? É verdade. O Papai Noel não seria poliglota, porque ele viaja vários países entregando presente. O Jô Soares realmente pode ser um pode bom, ser, bom Papai Noel, né? Claro. Pelo menos na Europa ali, aqui no... O cara, América, sabe por quê? Porque o cara, ele é global, entendeu? Ele é global. Eu gosto daquelas histórias, assim, os grandes mitos que você cresce com ele, ouvindo, e nunca se pergunta se é verdade. O Jô Soares, eu lembro que eu era moleque assim, tem uma pesquisa que mostrou que o Jô Soares é o brasileiro mais inteligente que existe. Ele e o Roger. E o Roger. Fonte, não sei. Não, mas o Jô Soares, ele tem um problema que ele sofre daquela síndrome do Tiranossauro Rex, que tem os bracinhos curtos. Ah. Eu não sei porque ele é gordo. Eu tinha uma pessoa de história que era assim, velho. Isso é fácil de explicar, porque imagina que o cara já é menorzinho. E aí começa a crescer aqui, dos lados, ele vai dos tomando lados. Conta dos ele braços. Ele vai sumindo os braços. A teta, ela já chega perto do cotovelo. Mas então, tem gente não que tem o braço. Tem o cotovelo curto, interno, o cotovelo dele é dentro do corpo. Tem gente que tem o braço curto e não quer dizer que a pessoa é uma ladra. Mesmo porque pra ter braço curto, pra ser ladrão, é melhor você ter o braço longo do que ter o braço curto, né? É verdade. Você alcança mais as coisas. Enfim, hoje vamos falar do famigerado Papai Noel. Jô Soares. Papai Noel, minha primeira pergunta é... Você acredita em Papai Noel? Mas é exatamente isso. É óbvio. Vocês acreditam no Papai Noel? Sim ou Desde não? Que ele roubou o helicóptero, eu não acredito mais. Ele anda muito mentiroso. Você acredita em Papai Noel? Ou acreditava em Papai Noel? Eu acredito em Papai Noel. Ainda acredita. O Papai Noel, ele é um deus. Deus? Nossa senhora, já caiu a live. Só situando, pra quem não entendeu o que eu falei, nas últimas semanas aí, o Papai Noel, em São Paulo, Sim. sequestrou um piloto de helicóptero. O Papai Noel. Ele sequestrou um piloto de helicóptero e roubou o helicóptero. No campo ou de Marte. Aquelas pessoas acreditaram no Papai Noel. Com certeza. Porque ele disse, eu vou só alugar o helicóptero, fazer um voo e tal. Fazer um negocinho ali. Já volta. Você não imagina que o Papai Noel vai mentir pra você, exatamente. Né? Exatamente. E algumas semanas antes, em Cuiabá, eu acho, ele foi preso vendendo droga, o Papai Noel. Não, o Papai Noel tá muito louco. O Papai Noel foi preso traficando droga. Papai Noel tá muito louco. Mas aí que tá, será que é o Papai Noel em si? Porque sempre tem essa história aí, que os pais tentam aliviar a culpa do Papai Noel. Será que é igual o taxista? É. Tem alguns taxistas que fazem merda e queimam o filme de todo mundo. É, pode ser isso. Tem um Papai Noel ali que tá fazendo cagada. Pois é, aí que tá a grande questão. Será que, porque os pais fazem muito isso com as crianças, né? Será que existe o Papai Noel, que é o bom velhinho, ou um cara, né? Uhum. Tipo, uma pessoa só. E aí tem os ajudantes do Papai Noel, que são Papai Noéis falsos. Que sim. Ficam vestidos então, de Papai Noel, chamar... mas são carteira registrada ali no Polo Norte. É o cachorro dos Simpsons, né? Então, desde pequeno eu aprendi que ajudantes de Papai Noel são só os duendes. São os duendes? É, sim, mas, não, o Cid tá assim, querendo dizer são tipo... O Papai Noel de Shopping. O Sozier. Sozier. Fala são dublês de Papai Noel. Dublê, isso, melhor. O cosplay de Papai Noel. Isso. Tipo, você acha que o Papai Noel ia ser louco de vir pro Brasa? É, você acha que o Papai Noel vai estar no Shopping Osasco ali? Não. Novo Osasco? aqui no Brasa a gente já vive no limite da emoção, né? Você não sabe se aquela coisa, não sei se vou voltar vivo pra casa, etc. Aí imagina você tá lá na tua casa, daqui a pouco você escuta um barulho, você vai ver um cara tentando entrar na tua casa. Ah, é tiro. Já sai dando tiro, ligando pra polícia. Manda bala. Nem, verdade. Primeiro que aqui a gente nem tem chaminé, né? Não tem chaminé. Tem entrar pra aqueles negócios de gordura, tá ligado? Não tem chaminé. Então é ficar aí a mágica. Entrar pela churrasqueira. A magia do Natal, realmente. Será que o Papai Noel é um bom velhinho com poderes mágicos? Pode ou ser. Se, né, que ele faz aparecer ali o presente. Ou se no final das contas ele nem existe, ou será que são outros contratados? Enfim, tem várias dúvidas aí sobre o Noel, o velhinho Noel. Agora, a nossa discussão aqui não é essa. Não é se Papai Noel existe ou não existe. Porque isso tá dentro de cada um. Isso tá no coração. Exatamente. De vocês. Isso tá no coração não de é a gente canal. Quem decide. Não é, é o seu coraçãozinho que vai decidir. Exatamente. Se ele existe ou não existe. A nossa questão aqui, o que que é? É tentar fazer um Papai Noel mais adequado para os dias de hoje. Uhum. Porque o Papai Noel, não sei se vocês sabem, ele foi inventado, não sabem que ano? Ele foi inventado? Foi inventado. Pelo vovô Noel. Em mil... Mil? Tenta adivinhar. 1900. Acertou. Ele foi inventado aí. A história, não é que ele foi inventado, a história, ele né? Ele nasceu, do vovô Noel e da vovó Noel. Não, a história do Noel, do bom velhinho, não sei o quê. É. Tem essa história aí que acabou percorrendo pelo mundo e tudo mais, né? Certo. É, o bom velhinho, mas se a gente for ver, ele tá um pouco desatualizado. Ele não é... talvez ele não consiga mais falar com o jovem de hoje em dia. Que ele... Mas se você parar pra pensar, o Papai Noel foi uma história que surgiu, sei lá, em 1900, como o Luigi aceitou... E ela se espalhou pelo mundo muito mais rápido do que uma internet hoje de 100 mega, por exemplo. Será? Porque hoje, cara, nenhuma informação chega a todos os cantos do planeta, nem com a internet. Olha só, rapaz. Olha aí, é, mas nem todo Papai Noel também vai em todo lugar do planeta. Também, agora que ele tem helicóptero, de repente... Mas existe algum lugar do planeta em que você chega e você fala, velho, Papai Noel, já veio aqui, já te deu presente. A pessoa vai falar, eu não falo português. Não, mas é tipo, ah, Papai Noel é um nome conhecido mundialmente. Se você quem é mais conhecido? Vou dar as opções pra vocês. Opa. Papai Noel, letra A. Jesus, letra B. O Michael Jackson. Ou Pelé. Acho que é o Pelé. Ou a Kéfera. Eu acho que é a Kéfera. A Kéfera ela é mais conhecida que o Papai Noel hoje, eu tenho certeza. Ah, certeza. Isso é. Com isso certeza. É. Ela dá presentes em formas de vídeo para as crianças do Brasil. Eu tô andando. O Papai Noel, por exemplo, ele foi inventado em 1900, né? Segundo você, foi. Tá, mas e se ele for antes disso? Deve ter sido. Ia ser maneiro o Papai Noel chegar no Brasil antes do descobrimento. Era só trazer espelho, né? Dá espelho. Vem com espelho aí. Espelho short da Adidas. Vem 400, não, né? Mas daí, não, isqueiro. Mas daí ele ia ter que ser português, sei lá. É, dá fogo, dá... Ah, o Papai Noel, eu não sou muito fã dele. A calça da Adidas. Os vegetarianos, eles gostam do Papai Noel, porque o Papai Noel, ele usa rena, né? Rena, ele escraviza renas pra ficar andando o mundo inteiro. Imagina você ficar... rena. É, tem então, essa eu acho que o Papai cara, Noel... E não é qualquer novo... rena. Não é qualquer rena. Não é. É uma rena rara do nariz vermelho. Olha só. Uma rena rara que voa. Que voa ainda por cima. Cara. É, nariz mas vermelho. Só uma tem nariz vermelho, não é? Ah, o Igor, ele não sabe o que tá falando. É o Rudolf. É a que vai na frente, porque ela é o farol. É o farol do nariz vermelho. Cara, por que ele não aluga um Scania? Então, mas esse novo Papai Noel que a gente tem que idealizar aqui, ele tem que parar de escravizar animais. Pros vegetarianos, os veganos também, poderem receber... Boa, tá bom. Então a gente já tem um start aí como começar. Então, qual que é a grande mística aí do Papai Noel quando ele vai viajar? É o quê? Ele tá num trenó, certo? Essa é a visão que a gente tem. Ele tá num trenó com várias renas, sendo que tem uma rena principal, que é a rena do nariz vermelho ali, que serve como um farol, segundo o Brian, que conhece a rena. E aí o Papai Noel, ele sai voando de forma mágica por aí, né? Que é mágica não, ele não sai voando, porque sai voando é a rena. Ah, ele fica sentadinho de boa, não é demais. Ele precisa da rena. É, ele fica sentadinho de boa. É que voa é rena. Claro, ah, faz mais sentido, é claro. Ah, com certeza, mais verídico isso. Agora sim! Eu dei um soco aqui no microfone. Agora sim! Então, segundo o Luigi, a gente deveria... Cara, não, sério. Imagina quem tava... Eu não quero que pense que eu sou incrédulo, mas imagina quem inventou a história do Papai Noel tentando convencer que era possível. E aí, tipo, não pode ser um velho que voa. Isso não existe. Mas uma rena que voa, tudo bem. Bota uma rena aqui, tá resolvido. Aí tá, beleza. Então, segundo o Luigi, a gente tem que tirar a rena, porque senão é trabalho animal. É trabalho escravo animal. É um trabalho escravo animal. Os animais têm direitos, cara. Claro que tem. Tem direito de ser delicioso. Esse Papai Noel. O único direito que o animal tem é ficar bem mal passado na gripe. Eu acho que o Papai Noel podia seguir o exemplo aqui de Sampa, né? De São Paulo, aqui, cidade moderna. Ah, com jovem. Certeza é isso que ele tá pensando agora. E entregar os pedidos de bike. De bike? A gente podia construir uma ciclofaixa gigante ao redor da Terra, assim? Do mundo? No mundo inteiro. Passando pelo telhado de todas as casas. Aqui em São Paulo estão construindo. Ciclofaixa dá com pau, não sei se tem ciclofaixa até em cima do Rio Tietê. Por que não pode ter uma ciclofaixa mundial que o Papai Noel só ande por ali? É verdade. Economiza, ele pode emagrecer, pode perder aquela pança de 10 almoços. Não vai ter trabalho escravo, ele vai ter saúde, vai tirar os caras dos trânsitos. Isso é uma boa ideia. Isso é verdade, né, cara? O Papai Noel, ele é um cara que sempre foi obeso. Pois é, ele sempre foi o cúmulo da... doença numa pessoa. Eu acho que ele deve ser um alcoólatra terrível. Tipo, eu não aguento mais a presença de gente. Ah! Na teoria, o cara trabalha uma vez por ano, né? Então o resto do ano ele fica no bar. Enchendo o caneco lá no bar, tomando hidromel lá. Chutando duende. E o cacete. Foi do jogo do operário de. Sei lá. Pois é, cara. O Papai Noel, ele tem esse formato dele. Mas essa ideia é boa. A gente fazer uma ciclovia. É boa? Claro que é boa. É uma ciclofaixa mundial. De Papai Noel. Só pro Papai Noel. Então, essa ideia que o Ludi deu da ciclovia é uma boa ideia. Uma ciclofaixa, no caso. Tanto faz. É uma boa. Ciclofaixa é só se pintar, ciclovia é se fazer. Então vamos fazer a ciclofaixa que é mais barato. Mais barato. É mais barato. Não, é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Vai ser caro pra caralho. Quantos bilhões vocês? Vai sair caro essa conta aí. Vamos fazer no mundo inteiro, então, uma ciclofaixa para o Papai Noel, porém a gente tem que lembrar de uma coisa. Por exemplo, a ciclofaixa do Brasil pra África. Tem uma distância aí, né? Complicou, né? Como é que vai fazer? No meio do lago? Faz aquelas bicicletas que você não precisa ficar pedalando o tempo inteiro. Você pedala, dá uma carguinha. Você me lembrou uma agora. Eu vi uma reportagem do Red Bull, no site da Red Bull, que um cara, que é patrocinado pela Red Bull lá, ele inventou uma moto que anda em cima da água. Ele pega a onda com a moto. Ah, eu vi também. Cara, é assustador, bizarro. Isso já existe, chama jet ski. É verdade, né, cara? Mas o jet ski não anda na terra. Não tem aquela propaganda que fala que os carros são como lanchas, as motos são como jet ski, os pedestres como os golfinhos. Só que o jet ski não anda na terra. Essa moto, ela anda na terra e anda na água. É uma moto anfíbia ou é um jet ski terrestre? É só uma moto anfíbia. Só aquela moto é perigosa, porque se passar tipo por um fio, um cabo que tá solto, uma mangueira, vai enganchar ali. Para acontecer com qualquer moto. Eu só vou acreditar numa moto que anda na água se essa moto tiver um cara empinando ela com... E na costa dele tá a caixa do delivery de pizza. Motoboy tem um tesão em empinar a moto quando tá pra entregar uma pizza, né? É a vontade de viver. E aí eu acho que o Papai Noel poderia ser, ao invés de usar uma bicicleta, ele usar uma moto. Uma moto. Pô, mas aí já tá ficando meio ambiente, cara. Hã? Já tá afetando o meio ambiente. Não, mas tem aquelas... Ah, cara, se rena pode voar, a gente pode ter um combustível aí que não emita gases poluentes, porra. Não, mas não tem aquela, bike meio moto? Sabe aquela que é o meio termo? Ah, a bike elétrica. Bike elétrica. Bicicleta elétrica. Tem um nome novo pra isso, eu acho, agora. Um nome gourmet da bicicleta elétrica. Eu não lembro. Ah, então por que você fala isso? Parabéns, parabéns. Não, eu achei que de repente algum de vocês podia saber. Ah, porra, Brian. Tem um nome, um novo nome que agora tá não, no hype dos bicicletas. Já tira o foco. Um dos focos que é a saúde física do Papai Noel. É, tem que pedalar, se tem que pedalar, cara. Caralho, ah, mas eu acho não vai dar em 48 velhinho, horas, velho. Claro que dá. Se cara. Dá de rena, por que não dá de bike? Porque ele tá voando, caralho. Ué, mas a bike pode ter a ciclofaixa ali, pode ter uma, tipo... Sabe essa ciclofaixa? Ah, já sei. Pode já ser tipo uma esteira. É isso que eu ia falar. Uma esteira de... Rapidinho. É isso que eu ia falar. Aí ele dá três pedaladas e já tá na África. Na África ele pula, porque as crianças da África nunca ganham nada, né? O Papai Noel gosta mais aqui, aqueles lá da Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, mais pro sul, aqui. É o que ele não vai tão longe. Mas não também. É um porco capitalista. É um porco capitalista. Pois é. A ciclofaixa, boa ideia. Você pergunta, você conhece o Papai Noel de comer? O senhor não conhece direito. Ciclofaixa poderia ter uma esteira, porque daí ele vai pedalar do mesmo jeito, vai ajudar o meio ambiente. É igual a esteira mais. Do metrô. É, só que ao mesmo tempo vai acelerar o processo. E ele vai estar se enganando que ele tá fazendo exercício físico, que é isso que importa no final das contas. Claro, você enganar a si mesmo, a nossa você tá academia, a nossa academia perfeita já mostrou isso aí numa teoria não ovo anterior aí, né? umas semanas atrás. Pois é, então acho uma boa ideia. Então vamos partir desse princípio, que é o bom velhinho que usa uma bike numa ciclofaixa especial. Com esteira. Isso. Legal. Começamos bem. Muito bom. É um começo. É um começo aí. É um começo. Agora a gente tem que pensar o quê? Substituíram a rena, né? E outra, a gente tem que pensar também que o Papai Noel não consegue pedalar 48 horas direto. Ele precisa dar um cochilo, né? Uhum. Ele é um velhinho. Pô, mas não é pra isso que serve o biscoito e o leite que você coloca debaixo da chaminé. É verdade, ele para de falar. Porra, o cara sai lá do Polo Norte pra ir na tua casa e dar biscoito pra ele, caralho. Chama o velho pra jantar, porra. Caralho, vamos lá pra uma cerveja pra ele, pra uma macarronada. Guarda um pedaço dessa bosta, desse peru aí, porra. Deixa o cara, deixa lá uma ceia pro Papai Noel. Papai Noel, seja bem-vindo, coma à vontade. Cara, se eu sou o Papai Noel, self-service. Eu chego na casa do filho da puta e tem uma leite, bolacha? Tem bolacha! Ah, eu faço cocô na árvore de Natal. Eu cago na meia dele, cara. Eu cago na meia dele. Eu cago em brulho ainda. Cago em brulho, feliz Natal. Surpresa na hora de abrir. Mão de vaca, filho da puta. É pra abrir, tem uma surpresa. Olha, era uma bosta aí. Aqui que... Enfim, temos que substituir a rena, que é pro Papai Noel poder dar um cochilo também de vez em quando, dar uma descansada ali, porque não vai conseguir pedalar durante 48 horas. Nem o Armstrong conseguiu isso sem anabolizante. Logo, o Papai Noel não conseguiria também fazer a mesma coisa. O que que poderia substituir as renas de hoje em dia? Eu tenho uma ideia. Okay. E se em vez de ser uma bicicleta, for aquelas bicicletas com que 5 pedalas ao mesmo tempo, tivesse 5 Papai Noel, e eles vão se revezando. O da frente não pedala, boa. Aí ele desce e vai revezando, vai por boa último. Ideia, boa aí ideia. O quarto passa pro... Boa entendeu? Ideia, boa ideia. Vai ser pode ser assim, ó. Pode ser um Papai Noel pra cada continente. Entendeu? Representando cada... Melhor ainda. Como se fossem as argolas das Olimpíadas. Olha que belo. Que ideia genial, olha que simbolismo. Né, olha aí, que simbolismo. Aí vem os Power Rangers do Natal. É, os Power Rangers cada do Natal. Papai Noel tem uma cor, será? Exatamente. É porque os asiáticos nunca se perguntaram, pô, que porra de Papai Noel é esse? Parece um europeu, eu sou? É. Cadê o zóio puxado? Cadê o olho puxado? O pessoal da África. Porque o Papai Noel é negro. Sem falar da barba, né, cara? A barba de asiático e aquelas também barbas não tem? De mestre marcial. É, e daí, o Papai Noel tem. Proibido barba branca. É decapitam. Que papo é esse? Tô zoando. Mas é. Na Índia eles nem têm barba. Ia ser legal se o Papai Noel chegasse na Índia com vacas puxando o trenó, né? Pui, ia ser louco. Não, na Índia a galera não tem barba, só tem bigode. Isso, é bigode. Só bigode. Ou seja, um Papai Noel que representasse cada continente do mundo. Legal. Era uma boa... E aí... Facilita o trabalho também. É, e aí, como o Brian falou, cada Papai Noel tem uma cor diferente que representa como se fossem os argolas das Olimpíadas, ou melhor, os Power Rangers. Os Power Rangers natalinos. Então, Power Rangers natalinos. Então acho que a gente tem que focar no Papai Noel do Brasa. Papai Noel Brasa, que é da América, da América. Papai Noel americano. E entre Brasa e Estados Unidos, o Brasa tá muito à frente. Muito à frente. Obviamente. Em questão de Papai Noel, nossa senhora. Estamos muito à frente, porque o Papai Noel aqui tá fudido. Papai Noel aqui sofre. Aí pegar um trânsito. Já não tem a chaminé aqui nos Estados Unidos, tem. Então a gente já não tem. A gente precisa considerar, então, que a primeira coisa que ele precisa é um colete à prova de bala. Que ele vai entrar na casa das pessoas, ele precisa estar protegido. A primeira coisa que o Papai Noel precisa é num cadeado de corrente pra bicicleta dele. Ele estaciona pra entregar o presente, quando ele volta já roubaram. Ué, acabou o Natal dos meninos. Não, e o pior, é pior que roubaram em 5 ainda. Em 5? São 5 ladrões juntos, é quadrilha, sim, gente. Pra poder roubar a bicicleta dele. É quadrilha de ladrão de bicicleta. É quadrilha, já é quadrilha de ladrão de bike. Pois é, então o Papai Noel, ao invés de... Então você tá querendo dizer que o Papai Noel não deveria usar uma roupa vermelha. Ah, não, isso não dá. Aqui no Brás, hoje então, em dia... Então ele deveria usar... Cada Papai Noel, né, são vários Papai Noéis agora. Certo. Cada um deveria usar um colete à prova de bala, certo? Exatamente. Com a cor... que representasse um continente, igual os Anéis Olímpicos. Eu fiquei com uma dúvida agora. Se cada Papai Noel vai representar um lugar, eles vão sair desses lugares pra entregar no resto do mundo? Ah, eles vão estar juntos, né? Porque estão na mesma bike, né? Essa aqui era a minha dúvida. Então eles vão sair do Polo Norte. O Papai Noel asiático, ele é o Papai Noel da Ásia, mas ele vai pelo mundo todo com os outros. Ele vai pelo mundo inteiro. É bom porque, assim, o Papai Noel asiático... Eles são unidos. É, o Papai Noel asiático, ele chega na 25 de março, na Liberdade aqui, aí ele tá em casa, daí ele ajuda a galera da Liberdade, entendeu? E aí, os imigrantes ficam felizes com os Papai Noéis da região dele. Ah, entendi, legal. Você tá ligado? Muito bom. Então são 5 aí, né? São 5... Sempre juntos. É, América, África, Oceania, Europa e Ásia, né? Perfeito. E aí os Papai Noéis, eles saem do Polo Norte... Todos eles moram no Polo Norte. Todos eles, obviamente, Papai Noel é só no Polo Norte. E aí eles saem de lá, cada um com a sua roupa tradicional aí, cada um colorido, e chega de Papai Noel vermelho. Né? Nós estamos na época da diversidade. Exatamente. De várias cores e tudo mais. Inclusive, um desses Papai Noel, eu não vou falar qual deles, mas um deles é trans. É trans. Um deles é transexual. Pouca gente sabe disso, mas é uma curiosidade. O outro é mulher, mas continua sendo chamado de Papai Noel também. É, a é porque Noel é porque ninguém nasce mulher, ele escolheu. Ele é mulher. Ele é. Ele é mulher de nascença, mas ninguém nasce mulher. Então ele se definiu como mulher, mas ele. Nome de. Enfim, é muito complicado. Ele é mamãe ou ele é papai também? Ele é tudo. Ele pode ser o que ele quiser. Ele é o que ele quiser. Ele é dono dos sonhos dele. Ele é o que ele quiser. Estamos em 2015, Brian. Feio, Brian. Feio é o seu preconceito. Esse seu comentário? Tô aqui querendo generalizar. Dependendo do brinquedo que ele foi entregar, ele olha o que ele quiser. Ele entrega o que ele quiser. Puta, isso agora. Agora você tocou no. O Will me fez lembrar rapidinho aqui, só pensava aí rapidinho. Todo ano dá aquele problema. Ah, e o Kinder Ovo de menino, Kinder Ovo de menino. Presente de menino, presente de menino. Barbie, não sei o Papai Noel vai ficar louco. Ele chega lá na casa que tem o Joãozinho e dá um carrinho, aí vem a mãe, opa, pera lá, ô pançudo, vem cá. Por que você tá dando um carrinho pro meu filho? Meu filho quer uma Barbie. Não, mãe, meu filho, ele pode ter uma boneca, pode ter o que ele quiser, mas moço, eu não sei, eu sou o Papai Noel. Eu só quero saber. Tô cheio de trabalho a aqui. A única coisa que eu quero saber é se ele foi um bom aluno, se ele se comportou bem. É, tá aqui, importa. Ó. Tá marcado. Tá no Excel aqui, ó. Tá marcado ok aqui no Excel. Arranca o iPad. É. Ah, tá aqui, ó. Ok. Joãozinho da Silva. Bom foi, aluno. Bom aluno, foi. Foi. Respeitou os pais? Respeitou. Né? Tá aqui, porra. O que você quer que eu faça? Daí a mãe, imagina, cara, ia ser foda. Mas isso aqui é brinquedo de. Você não pode falar que isso aqui é brinquedo de menino. No Papai Noel. É, brinquedo. Só pode dar brinquedo amarelo agora. O Papai Noel aqui, quer saber de uma coisa? Não pode ser rosa nem azul, só amarelo. Brinquedo amarelo. Só brinquedo amarelo. É verdade, isso é uma coisa legal, que tudo tinha que ser verde e amarelo. Pronto, acaba com o problema. Aí não sai, não é petralha, não é brinquedo de menino nem menina. Pronto, resolve todos os problemas, cara. Todo brinquedo é amarelo e verde. Amarelo ou verde, que merda, né? Imagina a Barbie verde. Nossa. É a Barbie Alien. A Barbie marciana. Mas é uma boa. A partir de agora, então, Papai Noel só vai entregar presentes. Pode ser um notebook? Pode ser, mas só vai ser ou amarelo ou verde. Não tem mais brinquedo azul ou rosa. Pra não dar confusão. Porque é pra não dar briga. Legal. É pra não dar briga aí com a sexualidade aí de cada um. Ele é um cara preocupado. Ele tem esse peso na consciência. Ele é o Papai Noel com consciência sexual. Consciência social. Consciência sexual. Gosta de gato. Cara, eu não quero... Eu não quero... Agora, o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus. Eu não quero que o Papai Noel... Consciência sexual entre na minha casa, brother. <bicho. risos> Papai Noel, na verdade são 5 agora, né? São 5. É a turminha do barulho. É a turminha. Parece o trenzinho Carreta Furacão. Vai chegando. Siga em frente, não olhe para o lado, se liga no batuque da batida do cavaco. Aí chega o Papai Noel dançando e tal. Ele dá aquela agachadinha, joga o presente. Aí ele dá... Aí ele sobe o muro da casa, joga sobe o presente. Muro. Aí, ó, o Papai Noel, o parkour. Mas igual o Fofão. É, vai subir no muro, não precisa mais descer na chaminé, porque aqui não tem chaminé mesmo. É verdade. O foda é ele subir o muro e tá aquele monte de caco de vidro, assim. Nossa, caco de vidro. Cachorro do outro lado. Seringa com AIDS, lembra quando tinha essas paradas? Ah, tem uma vez saiu uma notícia, empresária, não sei de onde, coloca seringa com AIDS no muro. Os caras não invadiram. As ideias, né, velho? Enfim, Papai Noel aí já tá um pouco diferenciado. Já tá muito louco esse Papai Noel aí. Já tá. E então... vai mudar de emprego, vai pedir pra ser coelhinho da Páscoa. O que mais lembra Papai Noel? Assim, que a gente tem... Ah, o Papai Noel ele tem aquele famoso. Que também não faz muito sentido, né? Se a gente for parar pra pensar. Que é o saco do Papai Noel. Que é onde fica o presente. É onde ele coloca o de presente. 7 bilhões de pessoas. Ah, faz sentido, cara. Num saco. É que tem um saco. Pequeno. Deve ter um pequeno buraco negro ali dentro. É tipo a bolsa do gato Félix. Exatamente. Entra qualquer coisa. Para acontecer qualquer coisa. É um portal que tem ali que vai direto. Parece um vagão de metrô aqui de São Paulo. É. E vai direto ele pra parece onde? Tão pequenininho. Nossa, não deve caber ninguém ali. Quando abre a porta, sai 1 milhão de pessoas. É igual carro de palhaço. É igual carro de palhaço. Então, na verdade, o saco do Papai Noel, ele tem um portal. Que vai direto pro Polo Norte, aonde tem um duende lá, que entrega o presente no legal. Outro ponto do portal. Assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho uma preocupação maior. Ele bota a mãozinha, bota lá. O Papai Noel abriu o saco, uhum. Certo? Aí vai ter o portal, ok? Aí vem a mão do duende, que tá lá no Excel, falou, ah, o Papai Noel tá, pega o GPS. Duende ali. No Excel. O Papai Noel, imagina ele com aquele microfone, estilo de espião, assim, sim, segurança. O Jack Bauer. Atenção, duende, que nome que você daria pra um duende? Duende verde. Xuxa, duende Xuxa, porque a Xuxa acredita. Ela, Xuxa, tô aqui na casa do Cid Osvaldo Marinaldo de Campinas Neto. Ele, vem aí pra mim. Vem aí, qual que é o... Aí puxa lá. Pera aí, como é que escreve? Como é que é o nome? Ah, não, fudeu. Como protocolo, é anota o protocolo não tem que falar, tem que dar número. É código de barra. Ah, boa. Tá, código de barra. Ah, então aqui não. Tá falando. Ele escaneia a porta da casa assim, ó. Pronto, já deu pra eu acho que já tem um leitor de voz, cara. Não, daí ele passa. A tecnologia tem isso agora, cara. Você fala. Mas você vai falar com o Papai Noel, cara? O Android já entende o que você falou. Mas quem é que vai falar? Tem um problema que é o seguinte: o Papai Noel vai falar o nome da pessoa e o Android já vai buscar. Ah, a Siri lá. É, eu acho que tem que ser pelo aplicativo, porque o Papai Noel vai estar no quarto da criança, ele não pode ficar falando, vai acordar a criança. Não, mas ele não fica no quarto, ele vai na sala. Ok, ele vai estar dentro da casa, então. É, vai estar dentro da casa. Aí, bom, um apartamento de 50 metros quadrados aqui no Brasil, se o Papai Noel tá na sala, vai acordar a família toda. Vai. Então ele tem que ser no aplicativo, manda no WhatsApp ali pro duende, fala, ó, duende, tô aqui na casa do fulano. A minha preocupação maior é de onde que vem esse brinquedo. Essa é uma preocupação. Da onde que vem? É, porque o Papai Noel ele é um falsificador. Da onde você acha que vem, cara? Da China, talvez. Da China. Porque a minha mãe. Brinquedo tem ali, vem de China. Minha mãe me contava que o Papai Noel tinha uma fábrica de brinquedos. Tem, né? Da China. Só que isso tem problemas legais. Ele não pode fazer um Xbox, cara, por exemplo. A Microsoft vai processar ele. Ele pode. Agora que você parando pra pensar, você para. O Papai Noel deve ser chinês pra ter tanto brinquedo assim, né? Tem como, velho. Não os doentes são crianças, pô. Então. Ele deve ser tipo o Shanghai-Xin, lá, dono da maior fábrica, escravizando. Pode ser, aí sim. 500, meio milhão de chinês pra fazer os brinquedinhos. É, cara, é a única explicação. Não, realmente, são chineses, né? Porque são doentes. Se a gente parar pra pensar. Os doentes são chineses, né, cara? São crianças. É, não, isso é certeza absoluta. Caralho. Velho. Os doentes são chineses, não, aí eu não tenho dúvida. Agora, eu, pra mim, esse podcast já mudou de rumo, cara. Porque agora eu tô realmente acreditando que o Papai Noel ele é chinês. Aí sim, os doentes são chineses, cara. Porque faz total sentido, cara. Claro que faz. E porque tudo é feito na China, inclusive os videogames. Inclusive o Papai Noel virou o Papai Noel, que pode ser um robô, na verdade. Pode, olha. Pois é, são mistérios agora. Aí. O Futurama, uma vez eu assisti no Futurama que o Papai Noel era um robô. Era um cara programado que... E outra, se você fosse uma má pessoa, ele te matava. Credo. Opa! Papai Noel. Imagina o Joãozinho lá, ele acordando o Joãozinho em 7 anos. Joãozinho, você fez xixi na cama, discutiu com a sua mãe no McDonald's, você está exterminado. ele mata as crianças também. Vaporiza o Não, o Schwarzenegger, Papai Noel. Eu tô imaginando agora as pessoas que têm filhos escutando Não Ovo, deixando o filho escutar esse podcast aqui. Vem aqui, filho, vamos falar do bom velho. Vamos falar do Papai Noel, cara. A criança escuta, escuta umas verdades aqui, ó. Escuta umas verdades. A criança mora dela tá trancada dentro do banheiro chorando, com o chuveiro ligado. Então tá, Papai Noel tá numa... Onde a gente tava mesmo? A gente tá aqui, ó, a gente tá no seguinte ponto. Papai Noel com uma bike. Uma bike. Okay. De cinco lugares. De cinco lugares, com cinco Papai Noéis, cada um representando um continente, onde seus duendes são chineses. Chineses, uma ok? Ele parte do Polo Norte numa ciclofaixa com uma esteira mundial... Que passa aí por todos os países e cidades e continentes e tudo mais. Não pode dar brinquedo. Assistindo colete à prova de bala. Brinquedo é só verde ou amarelo. Que... Exatamente. Todos os seus brinquedos são ou amarelos ou verdes pra não ter o sexismo. E quem mais? O que mais tá dando polêmica hoje em dia que o Papai Noel precisa? O saco dele. A gente não chegou a... O saco, se continua com o saco. É o portal. Tem que ter o saco. É, o saco é um portal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o saco ele atrapalha. A gente que é homem sabe disso. Ele enche o saco. E se em vez do Papai Noel, dar o presente, ele não dá um vale presente? Ah, aí ele tirar. Chega lá e deixa vale um carrinho. Muito mais fácil. Ele, vale um carrinho verde e amarelo. Pô, ele só aí a criança pega, vai na loja, vem aqui pegar meu carrinho verde e amarelo. Aí não, tem uma loja autorizada lá, rede Papai Noel da China lá. Mas isso pode causar um certo problema, porque se eu não gostei do presente que ele me deu, azar eu posso seu. Vender pra alguém que... Ah, mas isso aí, essa isso aí é problema sair... seu. Aí já é pecado. Do Joãozinho, da Mariazinha. É, já não pode. Só que daí o Papai Noel vai ficar sabendo que você se comportou mal e no próximo ano que vem, ele te mata. Ele chega e te dá uma banana. Ao invés de uma machadada na cabeça. Ah, não, então... Entendeu? Então acho que um vale presente é a melhor coisa. Acaba com o saco. Acaba com o saco. É, seriam cinco sacos, né? Então... É melhor não ter, é melhor não ter, vai dar uma confusão. Na hora de pedalar também pode enroscar na corrente. Enrosca no saco. Tá aí, enrosca cara, mas vocês têm que pensar também. Vocês têm que pensar agora que são 7 bilhões de tickets que eles vão ter que levar. Então, aí que tá. Aí que tá. Ele pode levar uma maquininha e imprimir na hora. É isso que eu ia falar. A gente talvez nem imprimir. Porque se a gente prestar atenção, a gente tá num retrocesso, inclusive aqui no Brasil, de ter cédulas agora em formato de papel, sendo que antes era eletrônico. Uhum. Por que não pode ter um negócio que seja eletrônico, né? Um carimbo. Um carimbo. Carimba na mão da criança. Carimba na mão da criança. Carimbadinha na testa. Igual balada. Carimba. Ah, então cria logo um grupo no Zap Zap lá do Papai Noel e fica manda o que você quer, ele responde, beleza. Não, é legal, um carimba é legal. É igual carimbo. Ele chega de na balada. Criança e dá uma carimbada. É. Mas não pode ser no braço, aí porque tem criança que não tem braço. Aí... Dá na cabeça. Dá na testa da criança. Aí você se a criança não tiver cabeça, provavelmente ela não existe. Aí você troca a criança pelo brinquedo. Aí pronto. Como assim, cara? Então tá, a gente pode carimbar as crianças e já vale como um ticket, né? É. Porque assim a gente não gasta papel. Não, é verdade melhor, também. Melhor. É porque a gente tira a consciência... Se a gente tá nessa pegada de consciência ecológica, né? Tipo, não pode ter renda, né? É. Não pode ter papel, gastar papel. Não, tudo claro, bem não. Escravizar os chineses, mas... Não, aí tudo bem. Isso aí tem coisas que não mudam nunca, mas... O papel, o papel a gente pode... A gente tem pode... coisas que não dá pra mudar. Não dá, não só dá. Alguns sacrifícios são necessários. É, alguns sacrifícios são necessários. Mas o papel a gente pode eliminar aí com um carimbo na criança. E é um carimbo verde. É tipo balada... Carimbaço. É balada do... Aquela balada do... Como é que era aqui? O Pânico? Tinha balada do sinal. Sabe a balada do sinal? Não. Que é ter um verde, tem um vermelho. O verde é quando é solteiro. Vermelho é quando é casado. Amarelo é quando é babaca. Noite no farol. Noite no farol. Então o Papai Noel pode dar uma carimbada verde quando a criança é boa. Uma vermelha quando ela vai pro inferno. Sim. E uma amarela quando ele Papai Noel também tá na dúvida. Tá na dúvida. Porque Papai Noel também, né? Não é perfeito. Ninguém é perfeito. Humano, né, cara? Papai Noel também, né, nem todo mundo é perfeito. Enfim, estamos aí num ponto bom já. Sim. Já estamos num negócio legal aí. O que mais lembra Papai Noel que talvez a gente possa mudar aí? Cara, mas tem aquela questão de quando a criança é ruim... Ele dá carvão ao invés de dar um presente. Ah, já ouviu esse papo aí? Esse papo é esse mesmo. Na gringa existe esse papo. Aqui no Brasil não, né? Porque carvão é um presente bom. É, ainda mais no sul. Então, você fica feliz. Na região, carvão é um presente bom até, né? É. Agora, na gringa tem esse papo aí. Quando a criança é ruim, ela recebe carvão. Né? Aqui, eu acho que a gente devia aproveitar, por exemplo, que existe uma superlotação de pessoas no planeta Terra, uhum. E ao invés de ele dar um carvão, ele dá um tiro na cabeça. É, vai ser. Elimina já. Já mata de uma vez. Criança é ruim, pá, pô, é tiro. Eu tava pensando, da Atena. Eu tava pensando em dar alguma coisa que fizesse a pessoa sofrer mais, tipo plástico bolha que não estoura. Nossa, entendi. Cara. Que é pra ficar plástico bolha usado, né? Que é pra ficar pela eternidade estourando. É um presente que... eu acho que você tem razão. Eu tô sendo muito radical aqui de querer matar uma criança. É errado. Matar uma criança que talvez ela teve um até ano porque ruim. Até porque ele pode precisar dessa criança na fábrica lá na China. É verdade. Pra que matar? Não, e talvez a criança ela teve um ano ruim, mas ela pode se redimir no ano seguinte fazendo bem, pode, né? Sim, dá chance pra tem que dar uma chance. Eu fui muito radical aqui. Até peço desculpas aqui. Peço desculpa a quem achou que ia morrer. Quem achou que eu sou do Estado Nossa. Islâmico e tudo mais. Não, não concordo com isso. Você tem razão, Igor. Bem observado, Igor. Bem observado. A gente, ao invés de matar a criança, na verdade, dá um presente bosta pra ela, que é pra ela, durante um ano, ela fica puta. Não, agora eu vou ter que me comportar, que é pra ganhar um presente amarelo no ano que vem. Realmente. Exatamente. Faz sentido. Então, dá um plástico bolha já estourado, por exemplo, né? Uns presentes assim, dá uma garrafa de água. Dá um cachorro morto. Dá um cachorro, morto. É, não sei. É meio traumático se acordar com um cachorro traumático morto. Mesmo. É verdade. Se tiver embalado ainda... Num presente. Ou então o próprio Papai Noel cagar e botar dentro do saco. Do saco da embalagem. Dá um pacote de cigarro. Um pacote de bosta. É um bom presente, cara, pra quem. São cinco fez... Papai Noel, eles vão conseguir cagar. Vão cagar pra caralho. Dá um celular que não conecta na internet. Pronto. Vão cagar pra caralho. Então pronto. Papai Noel, pra criança que é ruim, ele caga e bota, né? Faz um papel presente ali. E pronto, deixa na árvore de Natal, que é pra você nascer humilhado na frente dos seus familiares. Exatamente. Porque na hora de abrir, puta que pariu, é bosta. Ah, olha lá o fulano. Ele foi mal na escola. E vai ter um bilhetinho, você é um, aí eu senti pra baixo, bosta. Entendi, tipo uma camisa do pânico. É. Entendi, boa. Eu acho que esse papai tá perfeito. Eu tô meio confuso ainda, mas. Eu acho que a gente deveria agora investir no visual do Papai Noel. Ele tem que ser B10. Tinha que ser o quê? B10. Tinha que ser B10. Porque o Papai Noel hoje, como é que ele é? Ele é gordo, né? Ponto final. Papai Noel é gordo. Bobo. Ele é um bobo. É um bobão. Como é que você sabe que ele é bobo? É um grande bobão. Porque ele é um bom velhinho. O velho, ele já é meio gaga. Aí ele é bom. Aí ele, então é ele tem que ser jovem? É, não sei. Pra aguentar uma pedalada dessa, né? É, mas são cinco. Olha, eles. É, mas mesmo assim, não é todo mundo que consegue, não. Ah, ele é barbudo, roupa, né? Uma barba branca. Tem que ser uma roupa que facilite a pedalada. Não, a roupa acho que já tá decidida, que é aquele colete à prova de bala, tá, né? E aí cada um vai ter uma cor aquele diferente. Aquele é gordo, cara. Gordo, quando pedala muito, fica com a coxa assada. Fica com a coxa assada. Eu acho que tinha que ser aquelas calças de... Como é que se fala? Qual que é o produto? Que mulher usa em academia, no seu... Lycra. Uma legging, é, uma legging. Uma lycra. Uma lycra, sei lá. Tipo, fala leg, a turma sai... Uma leg. Papai Noel usa uma leg, uhum, né? Que dá uma prendida nas coxas, que dá pra uma coxa tipo aquela leg de oncinha, assim. Isso, tipo legal, isso. Legal. Uma leg um de oncinha. Na cor do seu só continente. Que, por exemplo, o cara da África pode usar uma leg de girafa. O cara do país tal pode usar uma leg relacionada ao seu país, entendeu? É. Ao seu continente. Então cada um, sim, usa uma leg legal, animal, porque daí fica estiloso também, né? Legal, fica bonito. Moda, né, cara? Fica um negócio na moda, né? Usando uma leg animal do seu continente, né? Só alegria. É só alegria. Cara, o colete à prova de bala, eu fico imaginando, sabe aqueles coletes à prova de bala da imprensa? Que o cara tá lá no meio da guerra do Oriente Médio, aí ele tá com o colete à prova de bala escrito... Imprensa. Vai estar escrito o quê? Santa Claus. Santa Claus, Noel. Noel, boa, legal. É, Noel. E eu acho que também que o Papai Noel, ele não pode mais ter esse físico de gordinho. Infelizmente, não pode mais. Eu acho isso. Porque a gente tá numa época, assim, de tempos em tempos, né? Vai mudando o estereótipo físico das pessoas, mas então eu acho que, né, é bom haver uma diversidade. Eles não precisam ser todos iguais. Cada um ser de uma maneira pode diferente. Pode ter o gordinho, pode ter o maromba. Agora tá em alta, boa, esse negócio de maromba. Magrinho. Boa, tem o maromba, tem o magro, tem o gordo. São cinco, né? É. Tem várias opções aí. Verdade, Breno. Bem observado. Ah, então o americano, ele é o gordo. É, eu acho que é. O americano é o gordo. É o gordo. O americano é o gordo. Tá certo. Ele é o único que sobra de gordo. Entendi. Daí tem o asiático. Ele é magro. Ele é o pequenininho magro. Baixinho. Magrinho, baixinho. O magro é africano. O magro, ah, o magro é... Corredor, tipo, corredor, físico de corredor. Tipo um keniano. É, de maratona. De corredor keniano. É, ele pode ir correndo, não precisa nem... Então o asiático vai ser o baixinho. O europeu pode ser o alto. O grandão, o lourão, o alto. Né? Então é. já tem todos os continentes aqui. Perfeito. Já tem tudo aí. Ah, faltou a Oceania. Oceania. Ah, liga pra Oceania. Ele, sei lá, ouvindo o canguru. Oceania parece uma cara de ornitorrinco, assim. É um papai... sonheito, pronto. É um papai não, tipo Reptile do Mortal Kombat. Boa, legal. Então eu acho que nosso Papai Noel já está praticamente montado, como se nós estivéssemos montando aqui um Megazord do Papai Noel. Puta, isso é uma ideia boa. Megazord, isso é uma ideia boa. Já que cada Papai Noel vai representar um continente, cada um tem uma cor, eles poderiam, numa situação de emergência, se juntar e transformar num Papai Noelzão. Megazord. Falta uma hora pra entregar 200 milhões de presentes. Que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer. Vai ficar pra última hora. Claro. A gente sabe disso. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe disso. Aí vamos lá e formam um Megazord que tem um canhão de presente que atira nas casas. Aí vai ser um deus carimbo, caralho. Né? Caiu. É. Carimbaço. Só carimbada. Pá, vai carimbando de presente. Ai, mas eu queria um jogo de xadrez e ganhar um PlayStation. Ah, tô muito triste. Azar. Vai explodir a sua parede da sua casa? Vai. Talvez. Vai, mas sacrifício é um bem maior. Que você faz, é Natal. Só que você vai ganhar um presente fera. Ou não, pode ser um grande sorteio, né? Ou um cocôzão. Pode ser um grande mistério, né? Um cocôzão. Vai ser tipo aquele... Qual era o nome daquele filme que tem uns monstros gigantes e... Ring, alguma Pacific coisa? Ring. Pacific Ring, vai ser mais ou menos isso. Isso. Vai ser um Papai Noelzão, né? Que vai sair por um continente até o outro, andando no meio da água ali, pá, Pacific Ring no negócio. Entendeu? E aí vai distribuir canhão de presente pra tudo que é lógico. É genial. Muito bom, vai ter uma hora que não vai dar certo. Papazord vai ser foda. Papazord? É o Papazord? Papazord. Então fechou. Finalizamos aqui mais um Teoria Não Ovo com o nosso magnífico Papazord. E outra, vou ser obrigado a pedir para o fiel ouvinte aí do Não Ovo que desenhe um Papazord para nós. Boa. O que você imaginou aqui, tá com o Photoshop na mão, tá com o Paint na mão, faz um Papazord aí, faz essa visão aí que você tem, para mandar pra gente. Manda pra gente ou pelo Twitter, @nãoovo, ou no inbox do Facebook, ou até nos comentários do Facebook, se no você quiser. Também, no e-mail, que é o barra não ovo, ou então no e-mail, que é nãoovo@nãosalvo.com.br. E é isso aí, gente, até a próxima! A minha preocupação com isso é se não vai comprometer a eficiência dele, porque de bicicleta ele vai demorar mais pra chegar no lugar. Não, mas daí a gente dá um jeito de fazer o Natal em 2 dias. Ah, fazer uma semana. É igual Black Friday. Então, parcelado. É igual o Carnaval. Não, é igual... correto. Por que o Carnaval tem um monte de dia e o Natal um dia só? Quem garante que o Jesus nasceu assim rapidinho, vontade de ter um filho. Pá, nasceu. Não. Ele pode ter ficado 48 horas em trabalho de parto, então o Natal pode ter 48 horas. Não, mas a pergunta que o Cid falou é verdade, cara. O quê? Por que que o Natal tem um dia, que é o nascimento de Jesus, e o Carnaval? E o Carnaval tem 7 dias e a morte dele. Por que que a gente comemora mais? Tá louco, a morte de Jesus é na Páscoa. Por que é o Carnaval? Ainda bem que tem uma ex-testemunha de Jeová. O Carnaval? O Carnaval a gente comemora porque não tem nada religioso no Carnaval. Não, é. Não, é. O Carnaval não, mas o Carnaval é a Páscoa, não é perto? Não, peraí. Calma, peraí, a gente tá indo demais. Ô, Baer, tira essa parte completa. Tá muito complexo. Tira muito tudo complexo. Isso, senão a gente vai ficar nessa discussão durante 10 minutos. Do que é, o que não é. Vai, esquece, vai. Tira tudo isso. Então termina comigo falando. Não, eu vou voltar aqui.